O que você foi arrumar pra sua vida? Ninguém segura o amor na base da briga. Se desconfiava porque não largou, não adianta chorar o leite que já derramou. Ela não prestava e você sabia, se não te dava senha alguma coisa escondia. Ela errou pela traição, mas quem agride perde a razão. E na hora da raiva, pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela. Agora ela tá dormindo com outro e você dormindo nessa cela. E na hora da raiva, pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela. Agora ela tá dormindo com outro e você com 15 mais. Essa música, ela faz eu lembrar a minha infância. Aqueles 10% da minha infância que não foram bons. Tanto é que quando eu fui colocar a voz nessa música, chegava justamente nesses 10%, eu desabava, eu não aguentava, eu chorava muito. O que me traz muita força é a vida da minha mãe. Ela costurava com lamparina até 2 da manhã, 1 da manhã, para conseguir entregar a roupa Ela ia dormir lá para as 3 da manhã e o meu pai chegava embriagado e espancava ela. Essa música fala que uma mulher traiu, né? Mas nem por isso você tem que usar de violência. Não, traiu, tudo bem, segue a tua vida, eu sigo a minha. Não precisa agredir, não precisa matar, não precisa fazer isso. A partir do momento que eu saí daquele estúdio, que eu consegui cantar essa música, eu chorei muito, botei tudo pra fora, eu senti que passou. Exatamente. Voltei a voar.